Panorama Agrícola para 28 de março de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço especial para você, da equipe que faz o seu programa de agropecuária e pesca. Hoje, 28 de março, segunda-feira, noite de lua minguante. No ditado de hoje, a felicidade está em ajudar o próximo. Confira no Panorama Agrícola de hoje a dica: saiba como deixar a roupa de cama livre de ácaros e bactérias. No noticiário lançado o boletim sobre plantas bioativas. Segunda-feira também é dia de Espaço da Mulher e Mercado Agrícola. Para participar do Panorama Agrícola, você pode enviar um e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligar 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. A roupa de cama pode oferecer perigo à saúde, principalmente se ficar muito tempo guardada. O ideal é lavar com frequência e colocar edredons, cobertores, travesseiros e colchão para tomar sol. O sol é bactericida. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Cisticercose é uma doença que adquirimos quando, sem querer, ingerimos os ovos da Tênia solium, ou como é popularmente chamada, solitária. Isso acontece quando há falta de higiene pessoal ou com os alimentos. Em alguns casos, a cisticercose causa convulsões, distúrbios mentais, cegueira e até a morte. Ela pode ser evitada com medidas simples de saneamento básico. As fezes humanas devem ter destino correto, seja para a rede de esgoto ou fossa séptica. Nunca utilize fezes humanas para adubação nem água contaminada para irrigar a horta e a plantação. Dê aos animais somente alimentos saudáveis. Compre carnes e derivados em comércio fiscalizado pela Vigilância Sanitária. E ao preparar esses alimentos, cozinhe, frite ou asse muito bem para eliminar qualquer risco à saúde. Outro fator de risco é a água que bebemos. Quando não recebe tratamento, precisa ser fervida. Lave as mãos sempre que preparar os alimentos, antes das refeições e logo após ir ao banheiro. O vento pode levar os ovos da solitária até as verduras. Por este motivo, lave, higienize muito bem. É hora das notícias. O Brasil alcançou um recorde nas exportações do agronegócio nos últimos 12 meses. O volume chegou a 78 bilhões e 439 milhões de dólares entre março de 2010 e fevereiro deste ano, um valor quase 20% acima do exportado no mesmo período do ano passado. O setor de carnes foi o principal item das exportações. O bom desempenho pode ser atribuído ao aumento de preço nas carnes bovina, suína e de frango. A União Europeia é uma das regiões para as quais o Brasil exporta mais expressivamente. Nos últimos 12 meses, houve um aumento de quase 9% em vendas para a comunidade que engloba 27 países. Outro ganho significativo ocorreu para as vendas ao continente africano, que subiram 47%, e também ao Oriente Médio, com ganho de quase 58%. Publicado pela IPAGRE, o Boletim Didático Cultivo de Plantas Bioativas traz recomendações agronômicas para o cultivo de 10 espécies em Santa Catarina. O boletim informa recomendações agronômicas para o cultivo do capim-limão comum, capim-limão gigante, citronela, espinheira santa, fáfia ou o ginseng brasileiro, guaco, alfazema, palma rosa, patchouli e iacon. Informações pelo e-mail gmc@ipagre.sc.gov.br. A aquisição do material custa R$ 10,00. Repetindo o e-mail gmc@ipagre.sc.gov.br. Você sabia? Você sabia que o plantio direto na palha é uma das alternativas mais eficientes para o desenvolvimento da agricultura sustentável? O plantio direto na palha permite melhorar a produtividade das culturas, incorporando matéria orgânica, e reduz a erosão do solo e também a emissão dos gases de efeito estufa. Vem aí as informações do mercado agrícola. Arroz. Produtores continuam na expectativa de melhora nos preços. A colheita catarinense 2010-2011 de arroz prossegue, com cerca de 87% já colhida no litoral norte catarinense, 62% no Vale do Itajaí e 22% no litoral sul catarinense. As estimativas iniciais do IBGE indicavam um volume produzido de 1 milhão e 53 mil toneladas, numa área plantada de 152 mil hectares. Entretanto, devido ao excesso de chuvas no Vale do Itajaí e litoral norte e sul do estado, durante os meses de janeiro e fevereiro, algumas lavouras foram atingidas e tiveram perdas de produtividade e, consequentemente, diminuição no volume produzido. É preciso aguardar o encerramento da colheita da safra para se ter uma ideia do percentual real de perdas do produto em função das chuvas. A maior preocupação no momento dos principais agentes do setor é a valorização do cereal comercializado, que sequer cobrem os custos de produção, deixando o produtor com poucas alternativas, mesmo com a continuidade das medidas governamentais de apoio à produção e à comercialização, como a liberação de recursos financeiros para a aquisição do governo federal, a AGF, e a realização regular de leilões de prêmio de escoamento da produção, PEP. No momento, a saca de 50 quilos do produto vem sendo comercializada entre R$ 20,00 e R$ 21,60, sendo 30% menor que os preços de março de 2010 e 19,4% abaixo dos preços mínimos cotados na safra atual em R$ 25,80. Em curto prazo, inverter esse quadro de preços aviltados é uma tarefa bastante difícil, haja vista a necessidade de vender o arroz da safra passada, que ainda está estocado, abrindo espaço para armazenar a colheita da safra atual. Vale lembrar que continuam os esforços das autoridades governamentais buscando novas alternativas para frear o quadro de preços baixos e estimular a comercialização do cereal. Luiz Marcelino Vieira, Epagre Cepa. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade, tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.